CBN Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um CBN Entrevista nesse sábado, dia 19 de julho. Estou tendo a grata satisfação de receber como convidado neste sábado o seu Laudelino Antônio Pacanhã, ou, como eu gosto de chamá-lo carinhosamente, o seu Lau, lá da Casas Vitórias, né? Falando assim, quem é que não conhece? Bom dia, seu Lau. Bom dia, Cris. Bom dia. Que bom ouvir. Aceito carinhosamente o teu convite. Imagina, eu que agradeço o senhor ter aberto um espaço na sua agenda. Eu sei que o senhor é super ocupado lá com as duas lojas e abriu esse espacinho pra gente aqui e você sabe que a gente sempre conversa com o pessoal aqui no CBN Entrevista e ainda fala, olha, sobre sua trajetória de vida e tal. E aí eu pesquisando aqui um pouco sobre o senhor começou muito cedo, né, seu Laudelino? Cedo. Eu comecei em 1968 no Banco Mercantil de São Paulo. Entrei lá em uma cidade pequenininha que tem perto de Cianorte, São Tomé, e onde trabalhei durante 17 anos no Banco Mercantil. Saí de lá, entrei com 16 anos de idade e saí casado, sim, já com três filhos, em 85, para vir para Foz do Iguaçu. Aí entrou naquela clássica função de office boy, de faz boy, tudo, contínuo, ajuda, entra, contínuo, entra, exatamente, contínuo, e faz tudo, né? Contínuo. Ajuda todos os setores, faz o serviço de rua, lá tudo, dentro mesmo. Lá dentro, até limpeza, daquele tempo contínuo fazia limpeza também. E cheguei à gerência, eu assumi a gerência com 21 anos de idade, e casado de novo também, não era casado ainda, casei em 74, assumi em 71 a gerência. Em 5 anos, seu Laudelino, essa sua ascensão, sim, entrou com 16, com 21 já. Com 21 já estava como gerente na cidade de São Tomé. Claro. Eu havia sido transferido para Cianorte e voltei, em 76. Eu voltei para como gerente em São Tomé. E depois fiz a carreira, mudando de cidade para cidade. Eu ia sair do banco em 85, na cidade de Cornélio Procópio, para vir para cá, para Foz do Iguaçu. Você veio para cá porque aí casou, recebeu o convite do seu sogro, meu sogro já estava. Quando nós casamos em 74, meu sogro veio para o Paraguai. Ele veio, a convite de um dos amigos, ele veio para o Paraguai. E depois, em 85, ele já estava cansado do comércio, tinha um comércio lá, mas estava difícil para ele trabalhar sozinho, e insistiu para que viesse. Tomei a iniciativa, difícil até de você, uma carreira no banco, setor pequeno, dá uma insegurança de sair e tal, mas graças a Deus, tive coragem, criamos coragem, eu e minha esposa, que é minha companheira. Ela está sempre ao seu lado, né, seu Lau? É, companheira inseparável. E aí nós viemos para Foz do Iguaçu, morar aqui, por causa dos filhos que estudavam, e fomos trabalhar no Paraguai, junto com o sogro. Imagino assim, eu sempre comento isso com as pessoas que a gente conversa aqui, seu Lau. São as pessoas que saem dos seus lugares, vieram para Foz do Iguaçu, desbravaram Foz do Iguaçu, porque Foz do Iguaçu há tantos anos. Quando eu cheguei aqui há 20 anos, a cidade já estava em franco desenvolvimento. Mas quando eu vim antigamente para cá, no comecinho da década de 90, vinha para cá cobrir férias, né? Porque eu estava na TV Tarobá, vinha para cá cobrir férias e tal. Ficava ali uma semana, duas semanas. Era assim, imaginava, nossa, como é que as pessoas podem morar aqui? Como essa cidade é tão longe de tudo. Aí sempre, nossa, lá na pontinha do mapa, longe de tudo, né? Era tudo muito rústico, tudo muito difícil. Isso ao quê? Há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, eu imagino quando o senhor chegou aqui, há 40, não, mais de 40 quando anos. Quando o sogro veio para cá em 74, 40 e poucos anos, era muito. Eu tenho admiração pelos pioneiros aqui de Foz do Iguaçu. Esses tempos atrás, no aniversário da CIF, eu era da diretoria, e foi feita uma homenagem aos pioneiros, aqueles que fundaram a CIF em 1951. Eu gosto de ver, a própria prefeitura também fez, agora no Ceno de Foz, fez uma homenagem aos pioneiros. Tem que admirar esses pioneiros. Nós até que somos mais contemporâneos. CIF, quando a gente chegou, já estava tudo. Muita coisa o caminho pronta, das pedras, quem fez feito. Foram eles, né? Era muita dificuldade. Então a gente tem que tirar o chapéu, respeitar e admirar esses pioneiros. Ainda temos vários aqui em Foz do Iguaçu que estão vivos, que a gente tem que tirar o chapéu. É verdade. Seu Laudelino, a gente sempre fala também porque o comércio aqui em Foz do Iguaçu, né, ao longo do tempo, assim, lógico, vivia sempre no começo aqui dos hotéis, né? Os hotéis, né, pessoal, sempre, até por ser uma cidade de fronteira, antigamente não tinha tanto essa vocação turística, né? Logo que seu sogro chegou aqui, não tinha essa vocação turística. Não, comércio, era vocação comercial. Exatamente. Era mais por causa do desbravamento do Paraguai. Isso, Paraguai, exatamente. Começando a desenvolver o Paraguai, principalmente a agricultura, né, com a imigração dos gaúchos, dos catarinenses que vieram para colonizar o Paraguai. Colonizar não, para desenvolver a agricultura no Paraguai, né? Exatamente. E trabalhou com seu sogro e aí decidiu montar o seu próprio negócio aqui em Foz aí. Interessante. Tem uma história muito bonita aí que eu faço questão claro, de contar. Claro, por favor, estou curioso para saber. Nós, no Paraguai, nós viemos morar aqui na Beira Rio, num predinho que tinha ali, inauguramos, foi a primeira moradia nossa, porque os filhos eu queria queria. A nossa proposta, quando saímos do banco, era dar educação para os filhos, que eles não perdessem a trajetória. Então não tinha como levar eles no começo da carreira escolar deles, levar para o Paraguai para estudar, porque lá onde nós somos era no interior do Paraguai, não era aqui em Cidade Leste. Lá em Los Cedrales, que é uma cidade do interior. E não tinha estudo suficiente para iniciar a carreira deles. Então fizemos morar aqui, eles estudarem aqui, e a gente ir todo dia, ir e voltar do Paraguai. Dá quase 40 quilômetros. E chão, era balsa. Muito difícil. Então, mas como a proposta da gente era de fazer aquilo que a gente já fazia no banco também, e o sogro já tinha feito o início lá já, a gente se preocupava em atender bem o cliente, buscar, vinha aqui para buscar, como a gente vinha todo dia, às vezes a pessoa saía lá do sítio, dos cafundós ali, para procurar um parafuso, um negócio, a gente falava, pode ter certeza que de tarde está aí. Quer dizer, a gente passava o radinho, a gente procurava aqui, e já ia com a mercadoria do cliente lá. E esse trabalho foi feito com sacrifício, mas sempre mantendo os filhos na escola. Isso foi de 85 até 92. Nós tínhamos uma loja lá que vendia praticamente de tudo, assim, secos e molhados, roupa de noivo, medicamentos, veterinário, de tudo um pouquinho. Aquilo que a gente precisava, a gente começava, por encomenda praticamente, vinha, buscava e levava. E o pessoal já sabia, né? Eu preciso de um parafuso, tem lá. Preciso de um sapato, tem lá. Preciso de um pacote de biscoito, tem lá. Até, isso, tinha de tudo. Era um trabalho bem bonito. E isso lá, eu não tinha a vocação comercial, mas meu sogro, minha sogra tinha, minha esposa, acho que na veia, né? É genético, né? Também tinha. Aí, mas foi naturalmente, assimilamos tranquilamente, eu mudei radicalmente de uma gerência de banco para um comércio, de vender cimento, vender cal, tijolo, etc. Mudamos. Mas o jeito de atender os clientes, porque a gente aprendeu no banco, foi uma escola, para mim o Banco Mercantil foi uma escola, tanto de administração de finanças, como de administração de vender e comprar, porque é papel, dinheiro, né? Me ajudou bastante. Foi muito bonito, bacana. Aí assimilamos o comércio e tudo bem. De repente, tivemos uma dificuldade lá com relação ao ciúme dos paraguaios, etc., porque houve um crescimento e tal. Tive uma pequena dificuldade, mas eu morava aqui na Vila Portes, no Jardim, já tinha mudado para o Jardim Central, e tinha um grupo de famílias, de casas de famílias, que se reuniam semanalmente, nas quintas-feiras, para fazer oração do terço. Era um grupo de oração que nós tínhamos ali. Todo mundo saía para trabalhar, semana inteira, mas naquele dia da semana as famílias se reuniam. E eu tinha um amigo desse grupo de família, que é o Paulo Pucinelli, da Panorama. Ele e a Márcia. Então a gente vai saber o restante dessa história, que eu estou curiosa, até para deixar um gostinho já para o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que está nos acompanhando agora, saber qual é, o que aconteceu depois disso, como começou essa sua amizade com o Paulo Bucinelli lá da Panorama. Mas é daqui a pouquinho, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, seu Lodenini, voltamos daqui a pouquinho com mais CBN Entrevista, até às 11 horas da manhã. CBN Entrevista. Muito bem, estamos de volta com o nosso CBN Entrevista desse sábado, dia 19 de julho. Estou tendo uma conversa muito agradável. Eu já estou sentindo que vai faltar tempo aqui para essa conversa com o seu Laudelino lá das Casas Vitórias. Seu Laudelino, no primeiro bloco, começou a contar a trajetória de vida dele, saindo de uma carreira sólida no banco, depois indo lá para o Paraguai e daí já se transferindo aqui para Foz do Iguaçu, e contava uma história muito interessante, né? Já da amizade, quando começou a amizade dele com o Paulo Pucinelli lá da Panorama. E só me dizia que aí, seu Laudelino, vamos parar aqui. Aquele ponto lá, reunir o pessoal para oração nas casas e tal, isso. E aí? Eram as famílias, toda quinta-feira a gente se reunia, os grupos de família, as famílias que estavam ali, o Paulo e a Márcia, e os filhos pequenos, tinha dois ainda, não tinha os três filhos ainda, eu já tinha os três, e a gente se encontrava, a nossa amizade era do terço, da oração ali, era a nossa amizade, não tinha assim um contato maior, mas era um contato social, propriamente dito, não, né? Não, era o contato desse grupo de famílias do terço. E um determinado dia, ele já tinha um comércio, apesar de ter a construtora no Paraguai, etc., mas ele tinha um comércio junto com o Beto da Serra Coral ali na Vila Portes, bem pertinho de onde é a Casa Vitória, onde começou a Panorama também. Aí ele já tinha. Ele me apareceu no domingo, ele e o Beto lá com o jornal na mão assim, lá em casa, que ele morava no Jardim Central, o vizinho, né? Apareceu com o jornal falando, Laudelino, estão oferecendo um ponto ali, estão vendendo, está aqui no jornal, tá? Comercial Brasiguai, na esquina ali, estão vendendo, você não quer? Sempre sonhei ser sócio, ter alguma coisa com você. Vamos lá ver. Eu falei, pô, Paulo, não sei se vai dar certo. Vamos lá ver amanhã. Então, na segunda-feira, fomos ver. Eu, ele e a minha esposa e o Beto. Fomos os quatro lá. Mas naquela época, eu ouvia muito dizer já, eu desde muito nova, na época, eu até estava lhe contando agora, morava em Curitiba, e meu pai vinha para cá, representante de uma comercial de uma empresa grande lá em Curitiba, vinha para cá e voltava maravilhado. Loucura. Era o Eldorado. Eu via muito isso já, começando na década de 80. Eu via muito, não, Foz do Iguaçu é o Eldorado para quem quer fazer a vida. A Vila Portes, então, e o Jupira, principalmente a Vila Portes, era uma loucura. Era gente o dia inteiro comprando, o pessoal comprava de carga, de monte. Era toda hora como as exportadoras que estavam ali para vender, né? Operação Formiguinha, que o pessoal comprava e passava individualmente. Hoje mudou, depois com o Mercosul, mudou. Hoje o pessoal está importando direto lá, não tem mais Operação Formiguinha. Hoje já se vai mercadoria, mas naquela época era uma loucura de fato. Qualquer ponto comercial ali, antes de fazer, a pessoa começava a construir, já alugava e já vendia o direito de usar, já vendia sem ter o prédio ainda. Se pagava 10, 15, 20 mil dólares no ponto. A linha telefônica custava 6 mil reais. 6 mil, 10 mil reais. Cruzeiros, eu não lembro o que era. Cruzados. Bom, mas entendeu? Vamos trazer para a nossa moeda de hoje, era isso, imagina. Falava-se em dólar também, falava-se muito em dólar. Sim, né? Sim. Mas era um movimento louco. Aí fomos lá para ver. Tava lá, o pessoal tava fechando, querendo fechar, vender, era uma portinha pequenininha, só uma portinha, onde tá a casa de todo mundo. Hoje ali. Era só a primeira portinha só ali, tá? Era 90 metros só de loja. E então o Paulo perguntou, o que que você acha? E eu falei, Paulo, cada pouquinho entra gente para procurar mercadoria, tá faltando ter mercadoria ali. Resultado, isso foi no dia 13 de abril de 92. No dia 15, nós já estávamos montados, eu e minha esposa já tocando o comércio lá. E a Casa Vitória existe hoje graças ao apoio, à amizade, à confiança do Paulo Puccinelli. Dele e da Márcia, do casal, certo? O marido do Paulo também, empreendedor. Mas existe por isso daí. E foi dali para frente, foi só um sucesso. A loja em si, ela se pagou sozinha, com muito trabalho, entendeu? O cliente, eu tinha um Fusquinha, na época, um Fusquinha, que ia a minha esposa atendendo com um funcionário, hoje nós temos 70, tá? Um funcionário só. É, atendia o cliente, pedia um negócio, não tinha, eu saía para comprar, voltava, trazia para vender, entendeu? Ela falava, vou ali buscar no depósito. Vou no depósito. E já trazia mais coisa, porque a gente tinha um crédito muito bom também aqui, a gente já tinha, porque a gente já comprava para levar para o Paraguai, a gente já tinha um crédito, conhecimento, e não faltou esforço. Mas foi desse jeito. É graças a essa amizade com o Paulo, uma amizade que provém da oração. Que bacana, né? Esse elo é interessante. Eu sempre falo assim, seu Laudelino, que tem alguns elos que se formam, né? Logo no início de alguma amizade, de alguma relação, e sempre tem alguma coisa a mais por trás. Não é à toa, né? Que imagino que vocês foram colocados um, sim, no caminho do outro, através das orações de vocês, né? Quando vocês foram colocados no caminho do outro, já tinha um propósito ali. Foi providencial também, até para nossa família também, foi providencial também. E para ele também, foi bacana. Ele, pelo menos eu sinto, até hoje somos amigos e sócios. De tudo que tem ali, nós somos sócios. E tá? Porque eles já tinham essa visão de comércio. Bom, dá para perceber como é que é a visão do Paulo e da família. Os filhos agora assumindo também. Exatamente. Junto, dá para perceber, né? Exatamente. É empreendedor. Mas é visão que o senhor também teve quando resolveu, não, vou sair aqui da Vila. Sim. Não vou sair, né? Vou continuar aqui, mas vou expandir, né, para a área central, para atender também aquelas pessoas que querem outro tipo de mercadoria também. É para atender um outro nicho de mercado. Pois é, nós resolvemos expandir ali mesmo. Foi aos pouquinhos adquirindo mais espaços ali dentro, né? Mais espaços. Então hoje é enorme hoje ficou, ali, né? ficou totalmente, o prédio inteiro ficou para a Casa Vitória e o Ponto do Fogão, que está lá também. Também, que é do grupo, claro, é do grupo. É do ladinho ali, né? É do ladinho, é junto, né? Que dona de casa já não comprou ali um botão para o seu fogão, um queimador, no mínimo, alguma coisa, né? Aí depois, com o tempo, a clientela queria que, o pessoal do centro não queria descer lá embaixo, pediu para abrir aqui. Nós fizemos o esforço, fizemos a loja aqui na frente, mas o espaço era pequeno. Nós não conseguimos manter o estoque que tem lá, a variedade que tem lá, aqui no centro. Ficamos 6 anos aqui. Aí tivemos que ampliar lá, ampliamos no fundo do Ponto Fogão, porque o cliente chegava aqui no centro, queria coisas que tinha lá embaixo. Aí tinha que, manda para cá, manda para lá, começou a dificultar, dando muito trabalho, e o cliente ficar esperando, porque não tinha espaço para ter tudo aquilo que tem lá embaixo aqui. Resultado, ampliamos lá atrás, levamos toda a equipe lá para baixo, e agora a gente entrega. O cliente que pede aqui no centro, a gente vem entregar de manhã, escolhe e vem entregar. E quando ele vai lá embaixo, ele procura, acha, encontra tudo que precisa lá embaixo. E dá para dizer que é outro tipo de cliente, totalmente diferente? Sim, ou não? Sim, não, não. A clientela da Casa Vitória e do Ponto Fogão é bem eclética. Nós temos todos os segmentos, certo? Atendemos também muito forte a linha de hotéis e restaurantes. É, né? E ele perguntar justamente isso. Eu conheço lá as forte. Duas lojas lá. E isso exige um espaço maior para estoque também. E aqui nós temos hotéis no centro que precisavam das coisas aqui, mas tinham que buscar lá, quer dizer, não cabe, o espaço aqui era reduzido, né? Mas a gente atende muito bem bares, hotéis e restaurantes, não só aqui, a região toda. E temos também a loja virtual. Hoje nós vamos muito... para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, para a Bahia, Brasília, para o Mato Grosso. Expandiu mesmo os negócios, vendendo, né? Graças a Deus, tá? E dá para dizer que conseguiu passar assim incólume pelas crises que nós vivemos aqui em Foz do Iguaçu, ou não, ou foi sofrido também? Não, sofrido, não, não. A classe comercial, eu vou ser sincera para você, é um sacerdócio, viu? Principalmente as pequenas e médias empresas. As grandes, elas têm outros recursos, outras condições, as grandes redes, né? Mas, olha, tem que tirar o chapéu para o pequeno, que é o que dá emprego, o pequeno e o médio comerciante. São 70 funcionários, né? Certo? E a maioria das a oferta de empregos de Foz do Iguaçu, vamos tirar grandes órgãos oficiais, prefeitura, depois o hospital, etc. Hospital, prefeitura, a gente separa a parte, mas a maior parte dos empregos ofertados são dos pequenos e médios empresários, tá? E com muita dificuldade. Hoje a carga tributária é alta, altíssima. Participei ontem de uma reunião do Sindicato Logista, do qual eu sou diretor, e junto com o Sindicato dos Empregados. Os dois sindicatos, graças a Deus, chegamos num acordo na convenção coletiva, onde foi fechada a convenção coletiva, certo? De todas as cidades, a nossa aqui, os dois sindicatos têm trabalhado muito para melhorar o clima e a interação dos dois sindicatos para beneficiar tanto as empresas quanto os empregados, porque se o empregado vai mal, a empresa vai mal também. Claro, lógico. Correto? Claro, se a empresa vai mal também, que tem que ter alguém forte por trás para dar essa sustentação, né? Existe uma busca aqui de tentar conciliar as duas coisas, para que tenha qualidade de vida, os funcionários tenham qualidade de vida, que recebam o suficiente. Mas o que pesa não é o que ganha funcionário, o que pesa são os encargos sociais. Então, como a gente dizia, né, seu Laudelino, o sindicato ele tem que estar fortalecido para daí para ele ser um sustentáculo até também para o sindicalizado, para os funcionários do comércio, né? Para todos eles, tanto do lado do empregado, do laboral, quanto do lado do empresarial. E existe esse trabalho, existe já há alguns anos já que a gente faz parte dessa comissão e tem dado resultado. Quer dizer, aí o sonho nosso, aí do meu sonho como empresário e como do sindicato, diretor do sindicato, o meu sonho, eu falo isso para o Zé Carlos, que é o presidente do sindicato, é que os dois lutem, que os dois sindicatos sejam parceiros para lutar para que tenham, que a estrutura pública possa oferecer creche, transporte público, aula, cursos, etc., para o funcionário. Aquela coisa de unir forças, né? Unir forças. Em vez de um brigar com o outro, os dois vão lutar para que tenham bem. E é uma função do Estado fazer isso, do governo fazer isso, entendeu? Só que tem que brigar por isso. Eu estou faz 4 anos brigando para que tenha uma creche na Vila Portes. E nós temos tantos vereadores ali, nós temos. E que vão visitar a gente na época da eleição, prefeito, candidatos, então vão visitar, e a gente fala da necessidade. Outra coisa importante lá. O terminal de ônibus da Vila Portes. Lá merece, precisa ter um terminal decente, um terminal bonito, coberto. O pessoal fica na rua ali e quase todos os ônibus de Foz do Iguaçu passam pela Vila Portes. Pois é, né, seu Rodrigo? Agora o senhor tocou num ponto muito interessante. Fica, como o senhor falou agora, são alguns dos vereadores ali daquela região e brigar pela infraestrutura, pela modernização. Sinalização, ali. Limpeza urbana, segurança. Segurança também, vamos nem assustar. Claro, segurança, claro. Por tudo isso. E falando também, nós estávamos comentando em off aqui a respeito das dificuldades que houveram durante todo esse tempo. Na Casa Vitória tem 22 anos lá. Nós já passamos por várias etapas né, várias etapas. Primeiro, uma das coisas, o movimento que tinha em 92, 93, que já vinha de trás, aquele movimento grande, estrondoso, quando veio o ORV, a mercadoria ficou de um dia para a noite, ficou mais cara para o Paraguai, que o forte ali era o Paraguai que comprava, certo? O Guarani desvalorizou, 2,85. O ficou, dólar foi lá a estratosfera. E isso abalançou. Uma outra coisa também, o Jupira era forte, muito forte. E depois com o viaduto ali, praticamente nós estamos isolados. É isolou. O que nós falávamos agora. E até a Vila Porte, para quem vem de fora, que quer entrar pela Vila Porte, ele vem pelo caminho, vem pela rodovia, chega ali e não consegue voltar. Ele tem que entrar na aduana brasileira, entrar na Paraguai para voltar para Vila Porte. Quer dizer, isso é mal planejado. Precisaria ter uma atuação mais presente. É isso que às vezes faz falta representatividade política a nível federal, né? É, aí fica já aí o alerta, aí fica um puxãozinho, bem de leve, com todo carinho, mas um puxãozinho de orelha nos vereadores ali do Jupira, da Vila Portes, né? O pessoal, a gente tem conversado meio que constantemente com esse pessoal aí, mas vamos olhar mais para esse lugar. Inclusive também fica aí o alerta dos sindicatos também. É, mas ontem conversei com ele tá bem propenso também, ele inclusive tá lutando por isso, vamos? Mas eu tô contando com isso. Que bom, vamos continuar cobrando esse pessoal. Seu Lau, o senhor recebeu agora, também tem, nossa, a gente se sente honrado, né? A gente vai ver, fica orgulhoso por tabela, assim, né? Vai receber uma homenagem lá da Fecomércio, aos grandes empresários, e o empresário de destaque aqui de Foz do Iguaçu é o senhor, né? O lá da Casas Vitória, né? Escolhido esse ano. O Fecomércio faz isso com, são 52 sindicatos que tem no Paraná, afiliados, e cada cidade que tem o sindicato, eles elegem um, é o troféu Guerreiro do Comércio. Eu me senti honrado de receber o prêmio, agradeço até a escolha que houve. E vou me colocar, como é que eu vou dizer para você? Eu me sinto guerreiro. Mas não, porque tá? Aliás, eu ia falar isso agora, o nome do prêmio é Guerreiro do Comércio, justamente vindo do, voltando àquilo que a gente estava falando hoje antes. Tem que ser, né? Guerreiro mesmo, tem que ser guerreiro para sobreviver às lutas, né? Tem que ser guerreiro. Principalmente em Foz do Iguaçu, porque nós sofremos uma influência do Paraguai muito forte. Então, justamente. O Paraguai, com a vinda do Mercosul, já houve uma mudança, porque aquilo que vinha para cá para a gente vender passou aí direto para lá. Então, pois, né? Aliás, até quando o senhor falou, né, quando começou a falar que a coisa mudou com o Mercosul e tal, eu ia lhe fazer uma pergunta, até voltando aqui no nosso assunto lá, a respeito disso, que pro governo, assim, era uma, não, vamos facilitar o comércio entre os países, não, né, senhor? Não. Para nós aqui foi mal trabalhado o Mercosul. Até hoje nós não soubemos trabalhar. As cidades de fronteira, tanto aqui quanto no Rio Grande do Sul, não soubemos trabalhar com o Mercosul. E devia ser um fator importantíssimo para nós aqui. As mercadorias que vão para exportação, elas vão sem impostos. Não tem imposto. São retidos os impostos. Nem ICMS, nem PIS, nem COFINS, nem nada. Então elas vão para lá sem imposto. E nós, vizinhos aqui, compramos e pagando impostos altíssimos. Ainda mais agora com a substituição tributária que aconteceu no ICMS, aumentou mais ainda. Quer dizer, você tem que diminuir a margem, tem que trabalhar com prazo e tem que concorrer com aquilo que chega a ser injusto para a gente. E que a gente fala assim, que era uma coisa que veio assim para facilitar o comércio entre os países, no fim acabou só dificultando, né? Na verdade, não sei se é bom só para o governo, não sei o que dá para dizer. Dá para tirar alguma coisa. O pagamento melhora, o incentivo à exportação sempre tem por causa do balanço de pagamentos, né? Entre exportação e importação. Mas para nós aqui, Foz do Iguaçu, não foi muito bem. Nós lutamos até, na época, a CIF fez um trabalho, eu sou assim, Sinlor fez um trabalho de ir em Quique, no Chile, uma visita técnica lá para ver como é que funcionava a Zofre, que é uma zona franca de Quique, para instalar aqui em Foz do Iguaçu. Então, foi trabalhado isso daí. No fim, a política atrapalhou. Era para ter aqui um tipo de uma zona franca. Sim, a gente ouviu falar muito disso. Uma estação aduaneira. Claro. Sim, claro, naquela região ali mesmo. Os empresários daqui de Foz do Iguaçu, de quem quisesse, instalaria dentro dessa zona franca, instalaria na entrada da cidade, instalaria o showroom dele, importava as mercadorias ou comprava da indústria nacional para exportação sem impostos, e se vendesse para o Paraguai ou para a Argentina, já ia sem impostos. Mas poderia vender também para o Brasil, cobrando os impostos, mas ia atrair muita gente para vir no showroom aqui para comprar aqui, quer dizer, virava um centro comercial. E não ia atrapalhar o Paraguai, porque não seriam importados daqueles que o Paraguai trabalha. Mas, infelizmente, não deu certo. Mas houve uma tentativa. O que emperra tanto, seu Lau? Olha, tudo é decisão política. Hoje, por exemplo, saiu ontem a aprovação de Manaus, foi renovada a Zona Franca por mais 50 anos lá. Na época, eu ouvi debates no Senado em que Foz do Iguaçu não precisava não precisava de Zona Franca, porque aqui já tinha as cataratas, já tinha Itaipu, e que precisaria fazer lá em Manaus é que precisa, e lá no Macapá é que precisa, lá no norte é que precisa, certo? Então tudo é decisão política, é aí que entra a representatividade. E nós estamos, um parênteses aqui, nós vamos falar do Guerreiro do Comércio, mas quero falar um pouquinho da parte de Foz do Iguaçu. Estou preocupado com essa campanha, com essa eleição que vai ter agora, porque mais uma vez o ego superou o interesse comunitário da cidade, tá? Acontece... 24 candidatos no total. Está faltando um pouco de... Pulveriza tantos votos que corremos o risco. Mais uma vez, vão levar votos para Curitiba, para Castro, para Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Cascavel, aqui do Atinho. Para que 26 candidatos, meu Deus do céu? Para que? Para que 24 candidatos? Vamos trabalhar a cidade para eleger dois, nós podemos fazer três deputados estaduais, podemos fazer dois federais, mas do jeito que está, não vai fazer nenhuma outra vez. E é interessante que eleição, sai eleição, acontece a mesma coisa. Nós já passamos por outras situações, né? Há 4 anos, há 8 anos, há 16 anos, há 20 anos, e a coisa continua mesmo. E eu já fiz uma proposta aqui para o jornal da CBN, falei com o Guilherme nosso diretor de jornalismo. Falei com outra rádio também, para fazer um trabalho de levantar nas eleições passadas para deputado, para onde foram os votos dos nossos candidatos aqui. Para quem que nós acabamos votando? Para quem que foi? Seria interessante levantar. Lógico, né? Fazer um levantamento, quantos votos os nossos candidatos aqui fizeram realmente e o que... Vamos supor, eu votei na Cristina aqui, porque ela pediu voto, tá? Certo. E os votos dela, ela fez 1.000 votos, 2.000 votos, elegeu o fulano de tal que nós não conhecemos, que é lá de Curitiba, lá de São José dos Pinhais, é lá o cara. Fazer esse levantamento, para mostrar que nós temos que mudar esse pensamento aqui em Foz do Iguaçu. Eu sempre tomo como exemplo, seu Adelino, na cidade de Cascavel, que é aqui do ladinho, que eles sempre têm uma representação tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. Sempre. Então, nós sabemos também a política lá não é as mil maravilhas, né? A gente sabe que tem as suas dificuldades também, mas se nós tivéssemos essa mentalidade, vamos trabalhar, vamos unir as forças, independente do partido, de briga política, não, vamos juntar esses temas. Em prol da cidade, né? Em prol da cidade. Vamos trabalhar todo mundo em prol desses três aqui, vamos eleger, elege. Tem cidades ali, Francisco Beltrão, uma cidade menor que a nossa aqui, tem seis candidatos estaduais, cinco deputados estaduais. Pois é. Não, vamos esperar os resultados, vamos ver o que a gente vai falar depois, na nossa próxima conversa, depois de outubro. Vamos chorar o leite derramado. Exatamente. O senhor recebe, então, seu Adelino, esse prêmio, o Guerreiro do Comércio, que é uma honra não só para o senhor, como para a Foz do Iguaçu também, né? Para a cidade toda, né, o nosso sindicato também, um sindicato forte. O Sindilógico, a presidência está o Carlinhos, o Carlos Nascimento, tem feito um trabalho bonito de aglutinar, sinceramente, eu estou contente com a representatividade que nós temos aqui em Foz do Iguaçu. E esse troféu eu dedico também ao pessoal do sindicato, tá? O pessoal do sindicato que tem se esforçado para atender os empresários. Eu represento mais de 4 mil empresas, quase 5 mil empresas do sindicato, assim, de lojas. Vai daqui até Itaipulândia. Nossa, é um número bem grande. E consegue atender todo mundo, né? Consegue agregar. Tem vários convênios. Até agora foi criado o NUP, que é o NUP de psicologia, lá dentro do sindicato. Convênio com clínica de saúde para fazer exames admissional, convênio de descontos. E o trabalho também, esse trabalho de interação com o Sindicato do Comércio, para que tenha uma qualidade de vida melhor para os funcionários de Foz do Iguaçu. Eu agradeço. E que bom. E olha, a gente que agradece ali esse seu empenho em ser um dos sustentáculos ali da Vila Portes e manter forte aquela região, né? Que vocês conseguem continuar esse trabalho, seu Adelino. E a Vila Portes, dando todo o comércio de Foz, são todos guerreiros. Agora, e dizer da Vila Portes, é um comércio, não só o meu, não. Todo o comércio da Vila Portes ali é um comércio consistente, onde você encontra a diversidade de produtos, tudo que você precisa você encontra ali, produtos de qualidade em todas as lojas, desde confecções, calçados, ferramentas, utilidade doméstica, material de construção, tudo que você decoração, tudo. Vai na Vila Portes que você anda a pé ali, você consegue tudo que você precisa, embalagem, tudo que você precisa tem lá e com preços bem não, porque nós estamos acostumados ao comércio ali, com o tempo, lá atrás, aquela correria que você vendia em grande escala e com margem pequena, porque você trabalhava naquele tempo, você ganhava muito no câmbio. Hoje é varejo mesmo. E outra coisa que evoluiu também, que antigamente era só à vista, hoje lá o pessoal trabalha com a margem pequena e trabalha com o cartão de crédito. Vende-se no boleto, no cartão de crédito. É, eu preciso confessar que eu várias vezes saio daqui da programação do sábado, né? E já dou a minha passadinha sábado, por lá. Precisaria filmar uma vista aérea de sábado de manhã até uma hora na Vila Portes ali para ver como é que é o movimento, né? É verdade. Flodelino, estou muito feliz em recebê-lo aqui. Mais uma vez, parabéns obrigado, por esse prêmio, obrigado. Guerreiro do Comércio, obrigado. Senhor guerreiro que é realmente o senhor junto com a sua esposa. E eu queria dedicar esse meu claro. Troféu guerreiro para três pessoas. Primeiro, o Paulo, que foi o que iniciou lá. Eu tenho um carinho tão grande por ele. E a liberdade que nós temos de trabalhar, somos sócios, mas a liberdade. Eu que tenho que falar, Paulo, vem aqui me visitar para ver como é que tá. A amizade continua com a família toda, mas dedicar ele. Dedicar a minha esposa, uma verdadeira guerreira do comércio. Ela é minha companheira há 40, a dona Marinês. A dona Marinês. 42 anos juntos, 43 juntos já. 40 ela sim, uma guerreira, hein, seu Lodrigo? Essa é uma guerreira. Eu dedico a ela e a equipe também. Na loja tem 22 anos, eu tenho lá companheiros de equipe lá com 20 anos de loja. Tá? Começaram junto com o Espetão ali até 16, hoje, né? Com 16, com 20, com 18, é uma equipe, é toda a equipe lá. É um esforço contínuo. Todos os dias nós nos esforçamos para melhorar. Falhas tem, mas existe uma equipe que abraça a causa também. Então eu dedico esse troféu a todos eles. Então tá? Sintam-se homenageados também vocês, a dona Marinês, e também os funcionários aí da Casas Vitória. E Ponto do Fogão. Todos, e Ponto do Fogão também. Todos os guerreiros do comércio, isso, né? Isso, é verdade. Olha, mais uma vez, obrigado pela sua participação, parabéns pelo prêmio, parabéns por conseguir manter sempre nesse padrão, se preocupando tanto ali com a nossa Foz do Iguaçu, com a nossa querida Vila Portes, e tempo certeza que nós, dentro de pouco tempo, vamos voltar nos encontrar aqui, quem sabe depois das eleições, chorar o Leste Ramado. Vamos torcer para que não, né? Estou torcendo até que haja algumas desistências no caminho ali, para que não temos que chorar pelo leite derramado. Tomara que a gente morda a língua Vamos torcer para isso mesmo, que a gente não... Olha, a gente estava errado, né? Que bom, né? Elegemos aí dois, três e tal. E que a gente realmente... Porque é tudo em prol da nossa cidade, né? Cris, eu que agradeço o convite que você fez, pelo carinho, tá? Obrigado mesmo pelo carinho. E desejo tudo de bom, tanto a vocês aqui da equipe da CBN, que eu sou... ouvinte assíduo de vocês, tá? A gente sabe disso. E toda a equipe daqui da CBN e também a toda a população de Foz do Iguaçu. Vamos pra frente, tá? Que Deus abençoe vocês todos, tá? Então, seu Laudelino Pacanhã, lá das Casas Vitórias, essa presença tão querida, né? Que, olha, foi uma honra pra gente hoje. Enriqueceu muito a programação da Rádio CBN neste sábado. CBN Entrevista volta sábado que vem. Um grande abraço pra você e até lá. CBN Entrevista.